Chama Tartu no 40. O voo no 604, solo aos 59, direita na minha escuta, prossegue táxi Alfa e reporta para ingresso taxiway Juliette. Alfa, reporta para ingresso na Juliette, na sua escuta, no 604. Torre boa noite, web 5827, informação Sierra Galeão. 5827, ciente Galeão 340, aguarda cópia no portão 10, número 2. Está aguardando, 5827. Sex, boa noite. Ah, manda uma lei, 6. Obrigado, boa noite. Dando decolagem no 0 para 3257. Condor 077, I have your clear, stand by 1 minute, please. Salvador Tower, boa noite, Florida West 775, status ILS, runway 12. Florida West 775, boa noite, continue your approach, stand by, runway vacated. Roger, standing by, runway vacated, Florida West 775. Florida West 775, check your landing gear. Landing gear down and locked, Florida West 775. Roger, clear to land runway 10, the wind is 090 degrees, 12 knots, Florida West 775. Clear to land runway 10, Florida West 775, thank you. Então 3858, decola de Salvador 011935 agora, tem um bom voo. 1935, bom. Controle está 3858, boa noite. Está 3858, controle, boa noite, contato radar. 58. 27, red, copy. Correct, Corazio, Delta. Clear to Echo Delta, Delta Fox, flight level 310, via Uniform Whiskey 58 until Romeo Echo Charlie, after Upper Bravo 623 until Fox November Oscar, after according your flight plan route. Departure from runway 10 after left turn, Puka departure and Aracaju transition, Salvador departure frequency 119.35 and the squawk code is 5116. Condor 077, the clear destination Frankfurt, exact flight number 310. We follow the upper Whiskey 58 to Romeo Echo Charlie, then the Uniform Bravo 623, Foxtrot November Oscar, the rest of the route is as fired. We turn left on departure runway 10. A new card departure, please say again the transition. Squawk 5116, departure frequency 119.35. Okay, the departure will be Puka, Papa Uniform, Charlie Alpha, and Alpha Charlie Juliet transition, Aracaju transition. Okay, that's copy, Condor 077, a Puka departure with Alpha Charlie Juliet transition. That's correct, clear to push back and start up, come back, ready for taxi, Condor 077. Condor 077, star, emperor, take approve, sorry, back for taxi. Salvador, voo 1889, 142 a bordo, 4 horas de altura na via alternando Campinas, pronto para o táxi. Autorizado direita, Índia e Alfa, ponto de espera, torre, correção, ponto de espera, me chama pronto, o voo 1889. Índia Alfa, ponto de espera, chama pronto, voo 1889. Oi Salvador, boa noite, objeto 6748, duas milhas externas, baixado e travado. 6748, boa noite, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso na 10. Aguardando, 6748. Florida West 775 on the ground at 03, turn right, maintain this frequency, taxi via Alpha and the coming back approach in taxiway Kilo, Florida West 775. Turning right via Alpha, maintaining frequency and then Kilo, Florida West 775. Torre para o táxi, o voo 1405. 10 milha a bordo com 10345. Gente, voo no 405, autorizado direita, Juliette Alfa no ponto de espera como número 2, reporta pronto para decolagem. O ajuste 1-0-1-0. 1-0-1-0, via Juliette Alfa, ponto de espera, reporta pronto, voo no 405. O 6748 da Web baixou e travou? Pronto. Webjet 6748 baixou e travou? Afirmativo, baixado e travado. Livre pouso, pista 1-0, o vento 1-1-0 graus com 1-0 nós. Livre pouso, 6748. Bono 889, reportou pronto? Afirmativo, pronto, ponto de espera no zero. Gente, mantenha o ponto de espera aguardando o pouso, Bono 889. Mantenha o ponto de espera até o pouso, 889. Bono 604, após a passagem do Boeing da companhia, ingressa Juliette até o portão 9. Gente, Juliette até o portão 9, Bono 604. Vamos prosseguir direto para Boco. Direto... Boco. The West 775 text approved via Alpha and then Kilo to the Apron 3, attention to the marshal. Alpha, then Kilo and Apron Station 03, further west 775, I will report marshal inside. That's correct. O gol no 889 após o Boeing da Web, a linha mantém, cabeceira 1-0. Após o Boeing da Web, a linha mantém, 1-0, gol no 889. Sérgio 2224, Duna localizador em aproximação. Cheque o trem, chama a torre 1186. Sim, cheque o trem, chama a torre 1186. Obrigado, até já. Até. Rotan 3858, chame o centro Recife, 12685, boa viagem. 3865, obrigado, avó. Rotan 077, Starga do Postback. Condor 077, Roger, call me ready to taxi. Recall. Gol no 889, pista livre, autorizado a decolar, 1-0-0 graus, 1-3 nós. Autorizado a decolagem, 1-0, gol no 889. Oi, Salvador, boa noite, passarinho do 2224. Boa noite, chame passando em Serra. Chamarei. Marshall inside, Recife. Roger, clear to parking. Thank you, the keybook. Já nos ouvimos outra vez. See you later. Já no baixado travado, para saber. Autorizado, pouso 100 graus, 129, passarelo 2224. Isso aí, 224. Voo 1889, decola 09, chame o controle, boa noite. Controle 1935, boa noite. Oi, Salvador, 1405, ponto de espera pronto. Mantenha o ponto de espera. O voo 1405, acuse avistando o Embraer 1945 da passarelo nacional. Está aguardando o ponto de espera, avistando o voo 1405. Então, após o Embraer 145 pousar, autorizado alinhar e manter. Após o pouso, alinha e manter o 145. 748, aguardando as da Juliette. Obrigado, Rubinho. Livre ingresso, portão 04. Livre ingresso 04, 6748, obrigado. Webjet 5827, cópia. Tá pronto, 5827. Autorizado Galeão, nível 340, via Peruísque 50. Decola da pista 10. Curva direita, saída Dael. Dael até 80 milhas após proa de Eudes. Controle 119.35. Transponder 5195. Confirmam. Saída Dael, manter a radial 259 até 80 milhas após Eudes. Então, autorizado nível 340 para o Galeão. Via Peruísque 50, decola da 10, curva à direita na Dael. Após Dael, radial 250 por 80 milhas, após voa Eudes. 195 controle 5115. O transponde para o 5827. Vamos corrigir a saída. Dael Leda após Leda Eudes. Dael Leda após Leda Eudes. 5827. Solo 1-2, livre à direita, chame antes da Juliette. Sua posição será a remota 1-4 do Pátio 1, passarelo 2-2-2-4. Ok, livre à direita, vai chamar antes da Juliette e a posição será 1-4 no Pátio 1. O 1-4-0-5, pista livre, autorizado decolar. 1-1-0-0 graus, 1-1-9. Autorizado decolagem da 1-0, gol 1-4-0-5. Põe o Web 5827 na posição 10, acionamento pushback. Após a passagem do Boeing 767-300 da Condor, estará autorizado. Chame pronto para o táxi. Após 767 do Condor, autorizado e chame para o táxi, 5827. É Condor 077, request taxi. X approved, rolling point runway 10. Condor 077. Condor 077, we taxi to rolling point runway 10. Dedo 2224, mantenha a posição antes da taxiway Juliette. Mantenha a taxiway Juliette 2224. Informação de tráfego, 767-300 da Condor. Irá taxiar em sentido contrário, assim que ele passar à sua frente, está livre seu ingresso. Posso mesmo ingresso. Webjet 5827, corrigindo a sua instrução, seu pushback acionamento estará autorizado após a passagem do Embraer 145 da Passaredo. Primeiro vai passar o Condor 767, após o Embraer 145. Aí sim estará autorizado o pushback acionamento. Chame pronto para o táxi Cotege, a instrução. 7 após o 145 da Passaredo, está autorizado o 5827. Graças. Gol no 405, decolou 14, chame o controle em 119, decimal 35. 1935, gol no 405. Controle Salvador, boa noite, gol no 405. Quatro zero cinco é o controle, contato radar. And Condor 077 may we take Juliet or India? Good choice, King. Text straight ahead via Juliet or left to India. Alpha Condor 077, we text it straight ahead via Juliet and left to Alpha holding short on level 0. Gol 1889, chame Recife, a frequência é 13325. Recife 13325, 1889, boa noite. Condor 077, we taxi via Bravo, is that correct? Bravo, affirmative, sir. That is no problem. Clear to line up and then take off runway 10 via Bravo. Wind 090 degrees, 11 knots. Condor 077, we are clear for line up and we are clear for takeoff, runway 10 via Bravo. Condor 077, could you give me persons on board, please? Condor 077, we have 240 passengers and 241 passengers and 9 are crew members. 204 plus 9? 241 passengers, Condor 077. Aguarde um momento, por favor. Aguarda no meio 04. 9 crews. Yeah, Charlie Charlie, Condor 077. Roger, clear to take off runway 10. Wind 090 degrees, 12 knots. Condor 077, clear for take off runway 10. Para o solo Salvador, prossiga. Agora para o solo. tráfego que chamou o solo, prossiga. É o gol 1604 para Fortaleza no 390, ciente da TAM. Ciente, aguarde cópia no gol 1604. Aguarde 1604. O gol 1405, chame Recife, 1288. Recife, 1288, gol 1405. Conduzido 77 airborne at 20, contact Salvador approach control 119.35, bye bye. 93.5, have a nice day, Condor 077. Gol no 604, autorizado para Fortaleza, nível de voo 370, via Pezulu 19. Decola da 1-0, curva esquerda, saída Momo, transição Frote. Controle 119.35, transponda 5122. Ok, autorizado Fortaleza, nível 370, e a rota do plano é Upazulu 19, decola da pista 10, curva esquerda, saída Momo, frote, controle 119.35, transponda 5122, gol 1604. Correto, chame pronto, acionamento. Chamaral no 604. Boa noite, 4209, livrando 245 para o 140 com a informação que deve ser. Azul 4209, meu cordial, ajuste agora em 1010, 1010, desça para 5000, BOMF, chegada BOMF, pista 10. 1010, BOMF, pista 10, Azul 4209. Good day, Condor 077, passing 3,400 feet, climbing level 310, the Puka departure. Roger, Condor 77, control, ready, can tech, procedures clear. Take off, Condor 077. Boa noite, Oceania 63, informação Tango. Oceania 63, Luciano 313, este é o controle Salvador. Voe Bonf, desça para 5000, ajuste 1090. Bonf, chegada Bonf, pista 10. Você está seguindo a aeronave da Azul, que está à sua frente, posição de 12 horas a 26 milhas, passando 18 mil para 5 mil. O senhor número 2. Gente, obrigado pela informação. Descendo para 5 mil, 1010, trouxe bom, chegada bom, 6303. Torre Salvador, Jet 6747. Torre Tango, transação Guarulhos. Objeto 6747, aguarde cópia para Guarulhos. Torre Tantra 3152, tá 08, pronto para pushback e acionamento. 3152 autorizado, chame pronto para o táxi. Chama táxi, 3152. Obrigado. Salvador Web 5827, está próximo, pode esperar, 90, pronto. Autorizado, decolar, 090 graus, 109. Gente ali, decola Web 5827. Webjet 6747, aguarde cópia. Guarda. Webjet 5827, decolou 28, chame o controle, boa noite. Fala 35, boa noite. Webjet 6747, autorizado para Guarulhos, nível 340, via Peruí 50. Saída da El Leda, transição da El Leda, transição Eudes. Controle 119, decimal 35, torre transponda 5126. Com o Webjet 6747, autorizado Guarulhos, nível 30, nível 340, rota para esse 50. Entendeu que a saída é a da EU, depois vai voar Leda e após direto eu. Dois de Leda. Controle 11935 e o transporte 5126, o Webjet 5674. Correto, chame pronto o estacionamento. 6747, obrigado. Pronto para o táxi, 3152, 169, 1 hora 54, Aracaju. 12685, bye-bye, and 077. Bye. Tschüss, bis später.